quer dar sua contribuição, quer contribuir com a rádio, quer fazer a sua doação, o telefone é esse aí. É o número do telefone, é o mesmo número Pix. É 86999897878. Faz o Pix. Qualquer valor serve. Você que está fora do Brasil, né, tá ouvindo a gente também. Alô, você de Santa Catarina, lá do Maranhão. É, nós estamos pedindo aqui contribuições para você manter a Rádio Liberdade FM. Tá bom? Qualquer coisa que você quiser pela rádio, você está contribuindo e muito, tá bom? A gente tem que apelar, porque eu tenho ajudado muita gente, né? E eu gosto de ajudar. E eu tenho certeza que as pessoas também que escutam a nossa programação sabem disso. E a gente tem que contribuir com aqueles que estão precisando. Não que a gente está aqui mendigando. Não que a gente esteja aqui fazendo um apelo sensacionalista. Nós estamos fazendo um apelo natural e claro. Você tocou no seu coração que você quer ajudar, tudo bem. Farra um Pix. Às vezes eu não posso fazer Pix de 10, de 5. Vou fazer só R$2, serve? Serve. Por que não? Se a energia é R$208, se eu tiver só 200, tá faltando esses 8. Esses 8, equatorial não perdoa não. E aí você doando esses 8, já ajuda a completar o talão de energia. Tá bom assim? Eu sou grato com qualquer coisa. Tá bom? Muito obrigado a você que é empresário, meu amigo, você comerciante, nos ajude a manter a Rádio Liberdade FM. E também a gente pede aqui as pessoas que estão estacionando em lugar errado, pelo amor de Deus, cara, vamos contribuir. Rapaz, é triste, piripiri, muita gente fazendo do trânsito, não sei nem o que, né? Estaciona em qualquer lugar, estaciona em faixa de pedestre, estaciona em rampa para deficiente, estaciona na contramão, entra na contramão, não respeita o sinal vermelho. Tá uma bagunça em Piripiri, viu? Tá uma bagunça geral. Ô, rapaz, vamos organizar o trânsito aí, rapaz. Vamos organizar o trânsito. O trânsito está pesado aqui no centro da cidade de Piripiri. Né? Vamos também, cada um deve fazer a sua contribuição para não ter muito acidente. O que tem de acidente aqui é toda hora gente batendo em carro, em moto. É acidente demais no centro de Piripiri, nos bairros. Vamos também respeitar o trânsito. Cada motorista, cada pedestre, cada pessoa tem que respeitar, rapaz. O trânsito aqui tá demais, tá caótico. Tá realmente muito ruim. Gente, sai daí não, daqui a pouco tem mais músicas aqui na Liberdade FM. Diz aí, já tocou a que você queria ouvir? Aham. Já, né? Mas continue grudado por aqui. No final desse break, tem muito mais. A Liberdade vai te surpreender. Fica esperto, hein? Ah, fica frio. Fica na Liberdade. Relaxa. Se é lei, tem que ser cumprido. No ar, Direito do Consumidor. Entrada livre. Estabelecimentos comerciais não podem impedir o ingresso de consumidores. Isso é considerado discriminação. E o artigo 39 do Código do Consumidor diz que a recusa na venda de bens ou prestação de serviços a aqueles que querem adquiri-los mediante pagamento é considerada prática abusiva. Você ouviu? Direito do Consumidor. Tá valendo? Tá na Liberdade. Tá em todas. O melhor do flashback. A música que você gosta de ouvir. De volta ao passado. Aquelas que não ficaram perdidas no tempo. Recordar é viver novamente. Os hits que marcaram época. Sucesso que você jamais esquece. Pra matar a saudade, aumente o volume e faça parte dessa. mais do passado, você relembra aqui. O melhor do flashback, você ouve aqui. Aqui você tem músicas, novidades, uma super programação. Liberdade FM. É isso, Rádio Liberdade, a rádio que toca muito mais músicas para você dentro da nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência. A você que escuta a Rádio Liberdade FM, já estamos se aproximando do final do ano e a Rádio Liberdade é sempre a melhor programação para você na programação. Dezembro, novembro, final do ano, vem aí, né? 2025, o tempo passa rápido. E a gente sempre acompanhando você e você acompanhando a gente aqui pela Rádio Liberdade FM, a rádio que toca muito, muito mais músicas para você na nossa programação, no oferecimento da Escala Móveis e Confecções do nosso amigo Antônio Luiz e Dona Maria do Carmo. Olha, você que quer dar uma passada aqui na Escala Móveis, nós temos aqui confecções, tem também cama de casal, de solteiro. Olha, tem também preço que ninguém tem aqui na Escala Móveis e Confecções. Parnalto Honda, agora neste período, estamos com muitas novidades para você que quer comprar e economizar aqui na Parnalto. Vem para cá, a Parnalto Honda está contando com facilidade para você adquirir já a sua motocicleta aqui na Parnalto Honda. Inclusive agora, neste final do ano, você tem a oportunidade de comprar também com os nossos vendedores que estão espalhados em toda a região, aqui em Piripiri, no centro, tem também representantes na zona rural. Então adquira já a sua moto. A moto Honda é a moto mais procurada e vendida no Brasil e aqui em Piripiri não é diferente. Procure a Parnalto Honda. A Parnalto tem realmente uma facilidade para que você possa já adquirir a sua moto Honda aqui em Piripiri. Parnalto Honda. E atenção, hein? Olha, as loterias Escócio e Loteria Itacoatiara. Aqui você pode fazer várias transações bancárias, inclusive jogos da Mega Sena, Loto Fácil, a Quina, a Lotomania e muito mais. São duas lotéricas à sua disposição. Uma na Rua de Cima, na Avenida Dr. João Bandeira Monte, e outra ali no Terminal Rodoviário Rural, aqui em Piripiri. Então, além de você concorrer a prêmios, você também vai poder pagar os seus talões, né, suas contas, fazer recarga e ainda aproveitar também todos os serviços oferecidos pela Caixa Econômica Federal com total comodidade, tudo isso pertinho de você. E atenção, hein? As lotéricas Itacoatiara e a lotérica Escócio, elas estão fazendo empréstimo consignado, financiando imobiliário, inclusive do programa Minha Casa Minha Vida, com as melhores taxas de juros do mercado. Sem burocracia, e você ainda pode pagar com as menores taxas de juros. Procure hoje mesmo as lotéricas Itacoatiara e lotérica Escócio. A Escócio fica na Avenida Dr. João Bandeira Monte, ali na Rua de Cima, com o telefone, o WhatsApp, 999-904372. E a lotérica Itacoatiara fica aqui no Terminal Rodoviário Rural, o Otton Ribeiro, com o telefone WhatsApp 999-904374. Então aproveite, lotéricas Itacoatiara e lotérica Escócio. Vamos então seguindo aqui na programação da Liberdade, tocando para você muito mais músicas na programação Liberdade FM. Liberdade FM. Essa é a sua rádio. FM nas redes sociais www.facebook.com/liberdadefm de Piripiri. O sucesso está de volta. Liberdade FM, a rádio que toca mais músicas no seu rádio.